É lamentável, mas aí fazer o que? Ver que nada mudou assim que o dia amanhecer. Má notícias, a violência só aumenta, epidemia. E o crack que vira doença contagiosa afeta qualquer classe social. Pode ser rico, pobre, preto ou branco, normal anoiteceu. Vários estão indo pra igreja, vão pedir proteção para que Deus lhe proteja. Como eu queria que fosse tudo diferente, só ter boas notícias, pessoas sorridentes. Mas não, tristeza e vários semblantes. Como não ser violento vendo as ruas jorrando sangue? A palavra sagrada, irmão, não foi capaz e só ligam pro dinheiro e bens materiais, playboy safado. Na UTI internado, perdeu a mana, acidente, ainda pergunta do seu carro. Escasso amor, anjo do bem, tá na terra, mas quem dominou? Anjo do mal, do rei das trevas. E nosso futuro como vai ser daqui pra frente, se vivemos no inferno? Já no presente, mundo tecnológico, o emprego acabou. Ser humano substituído pelos robôs, aí doidou. Não foi pelo eclipse que o céu escureceu, alma sombria, contrariando as leis de Deus. Amanheceu, nada mudou. Aqui na terra um novo dia clareou, predominando as trevas e o futuro. Como vai ser daqui pra frente? Se vivemos no inferno, já no presente. Amanheceu, nada mudou. Aqui na terra um novo dia clareou, predominando as trevas e o futuro. Como vai ser daqui pra frente? Se vivemos no inferno, já no presente. Vejo um futuro distorcido, contrário do passado, irreversível, manipulado. Vários feitos fantoches, quantas mentes vazias que se deixam levar por uma minoria, sendo ironizados, tratados como lixo no passado, escravo. Lançado ao precipício, adiamos entre nós, matamos, morremos, é sem pódio no fim, e assim vão se perdendo. Só o valor da bala que sai de uma quadrada. Morte pra muitos não é nada. O diabo não tá preso, tá solto, tá tentando, fazendo cair em tentação os mano. Trombei um parceiro que tava atrás das grades, chegou em mim e falou: Primo, cantou minha liberdade, melhor sossegar. Não quero mais ser detento, vou curtir minha família. Vamos ver por quanto tempo, rodeado de inveja, falsidades, mentira, qualidades negativas que destroem vida como um câncer maligno que corrói o corpo. Não tem recuperação de mais um mano morto. Amanheceu, nada mudou. Aqui na terra um novo dia clareou, predominando as trevas e o futuro. Como vai ser daqui pra frente? Se vivemos no inferno, já no presente. Amanheceu, nada mudou. Aqui na terra um novo dia clareou, predominando as trevas e o futuro. Como vai ser daqui pra frente? Se vivemos no inferno, já no presente.